chega de esconder. Resistir não pode ser assim. Tua boca me dizendo não, o teu olho repetindo sim. Vem pra mim, que eu vou derreter toda a neve do seu coração. Teu inverno vai chegar ao fim. Você vai me encontrar, verão. Eu te quero, isso nunca foi mistério. E quero este amor inteiro. Não gosto nada pelo meio. Meu fogo é bom, eu te quero. Isso nunca foi mistério. Quero este amor inteiro. Não gosto nada pelo meio. Meu fogo é bom. Vem pra mim, que eu tenho dom. Te navego até o amanhecer com a brisa que vem do Leblon. E nada mais eu tenho a lhe dizer, a não ser que te quero. Isso nunca foi mistério. E quero este amor inteiro. Não gosto nada pelo meio. Meu fogo é bom, eu te quero. Isso nunca foi mistério. Quero este amor inteiro. Não gosto nada pelo meio. Meu fogo é tonight.